vilão escoringa. Não sei pra quero, é só tu nós pega pra escola. E as alequina que é os vilão e os coringa. E as alequina que é os vilão e os coringa. Não sei pra quero, é só tu nós pega pra escola. E as alequina e os coringa joga o dedo pro ar. E as alequina ratatá e os coringa. E as alequina ratatá e os coringa. Não sei pra quero, é só tu nós pega pra escola. Não sei pra quero, é só tu nós pega pra escola. Tá, eu sou.